homem sem coração. Maestro Afonso Vidal, a V Studios, Bravos Estúdios. Portal do Arrocha. Pegue suas contas, cancela os clientes. A partir de hoje tu não sobe mais nesse polidense. Dá tchau pras suas colegas. Eu vou mudar sua vida, meu bem. Cê não vai mais precisar dar o seu pix pra ninguém. Ô rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, cê não vai me ver. Ô rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, cê não vai me ver. Senaldinho, homem sem coração, avisa que o pai da criança tá aqui. Em nome de Tecnóculos, eu uso Tecnóculos. Dá tchau pras suas colegas. Eu vou mudar sua vida, meu bem. Cê não vai mais precisar dar o seu pix pra ninguém. Ô rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, cê não vai me ver. Ô rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, cê não vai me ver. Senaldinho, homem sem coração, avisa que o pai da criança tá aqui.